de paz, aqui eu mesmo que atira na lua. É viatura, guerra, bala, os mano esticado na rua. Crescer bem aos óbitos, rosto desfigurado. Estrutura do corpo humano multiplicada em pedaço. Só serve pra mostrar que dos bang ninguém tá livre. Nós é tipo judeu, sistema paga de Hitler. Campo de concentração aqui, gás letal. É menino inconformado e descaso no hospital. Dizer que a necessidade nunca faz bandido, mostrando de exemplo, pobre comendo lixo. Errado, ninguém vira bandido porque quer. A diferença que ele é conformado e nós não é sobrevivendo. Com 900 por mês é injeção motivadora. Sapeca vários burguês, o excluído alimenta. Dono de funerária quando vai pro arrebento, e na cena leva na cara. Enquanto isso, investimento é alto. Passe livre pra explodir caixa eletrônica, base de dinamite. Outro canto terrorista mata por sua crença no congresso. Usa terno e gravata e mata sem pena. A fé move montanha, dinheiro move ganância. Sistema gera morte, morte gera vingança. Matança no meu coração, sentimento impera. Mata política e joga pros urubu fazer a festa. Nada de revolve, sem massa mal. Império dos malditos morreu, sobreviver. Nada de revolve, sem massa mal. Império dos malditos morreu, sobreviver. Carro blindado protege o corpo do porco rico, mas não seguro tiro de ponto 50. Preciso no crânio, vejo espatifar pensamento egoísta de quem humilha pra comprar champanhe pra visita. Enquanto a dona Maria passa pano na privada pros moleques se iludir com a mira da quadrada. Gautei 5 horas depois é registrado o morto na ambulância lá dentro dos baleados. Caminhando entre mortos na fé e fisicamente, que nem Chico Xavier consegue trazer na mente. Grito de socorro camuflado no sorriso, legítima expressão no rosto do povo sofrido. Abatido que nem servo no sistema feudal, trabalho o mês inteiro e não ter vida social. Protagonista do genocídio imposto pela classe, que cresce a cada dia matando jovem no crack. Efeito especial criado pela ciência pra fazer Steven Spielberg perder pra concorrência. Aí boy, não quero ver teu corpo dilacerado, então me dá a chave. Desce da porra do carro, ilusão. Sistema quer te ver lá no presídio com espeto enfiado de ouvido a ouvido pra você conhecer as gavetas do necrotério e deixar os magnatas livres no seu Audi zero. Nada de revolve, sem massa mal. É RPV alforria, não fala aqui. Pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Império dos malditos morreu, sobreviver. Nada de revolve, sem massa mal. Malditos morreu, sobreviver.